Pra curtir com a Furacão, tem que ser guerreiro, pegar sua filhazinha e zoar o tempo inteiro. As mulheres ficam loucas e a gente também, e tu verá barril das pedras, pede a melô do neném. That's the sound of the men working on the chain. Gang. That's the sound of the men working on the chain. Gang. All day long they're saying, ser guerreiro, pegar sua filha e zoar o tempo inteiro. As mulheres.